20º Festival do Marisco aqui em São Caetano de Velas. E a gente, com certeza, agradece a todo mundo que veio curtir mais uma vez esse 20º Festival aqui. E a galera tá pedindo, a gente com certeza vai tocar aquela sequência pra galera que gosta de dançar colado. Vamos lá, vamos dançar! Aí, Dinho! Oi! Tô gostando de ver! Arrebenta, meu DJ! Bora começar assim, Thiaguinho! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Esse vai ser diferenciado. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Pega ela e dança, vai! Se Deus fez altar de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez altar de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Segura o coração. O Toca Tudo do Pará. Não me deixe. O que será de mim no mundo sem você? O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer. Vamos conversar, não posso te perder. E ninguém? Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida. Quem vive de ilusão é mágico. Eu e você. Faz tempo que tá tudo acabado. Sente esse refrão aí, sente aí, vai. Dá uma chance, o amor vai por mim. Tava tentando, mas não consegui. A pior coisa é quando se acaba o amor e o casal. Dinho! Quer insistir? Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Banda 007. Eu não aguento emoção. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um amigo Joey da churrascaria. Como tenho vontade. Altas horas. Amigo White também da pizzaria Pop de Vigia. E aí está junto. Valeu! Te dar um beijo ardente. Quem gosta assim? Oh, é o Dói do Barreiro. Ter você aqui. Dona Érica. Fora vontade. Tito Pirata, amigo Tigo da Pedreira também, Bratigo. Estou pensando em como. Adani Moraes, Flávio de Ferrari. Já bate uma saudade. Como é que é? Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. E a panelinha? São amores que deixarão uma emoção para. Amigo Arley. Bora aí, Uzi Garcia. Por inesquecíveis. Cheguinho do Táxi Adriane. Certos amores nos deixam. O Dieguinho PDK, também essa ruiva. Uma canção para sempre. Amigo Alanzinho da BD40L. Palavras. O Rômulo. Assim, o Cid Bobinho. Do coração da gente. Alex do Lanche. Larissa Beltrão. E aí, Denis Santos. Júnior e Neto. É sucesso. Vamos dançar! Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. E nossos humildes da peneira. Tudo não existe, só tu. Leonan. Pra sempre. Ele é a primeira dama aí. Você não sabe o Lobo, a Jennifer. Eu amo você. O amigo Leque. Vou correr com o Cristiano, o Edinho, a Xuxa. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Bora, Helder. São amor. Você, Débora. Última falada. Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. No coração da gente. Bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga de o doidinho dos empresários da Ceasa. Agora eu vou ligar pra ela ao lado do Tico aí, ó. Da notícia que e o Tito Pirata era. Ela tá livre como um passarinho. Claro que é criado, vai. Para por... Um, dois, três, já. Oh, baby, alô. Oi, nego. Contigo. Tudo bem. Cheguei pra perguntar se foi de... Heloísa. Divertido. A primeira, devo não leu, não. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Tá de gastar aqui pra treinar na linha. Me falou da lingerie e eu comprei pra ti. Ai, ai. O que eu te dei. Vai, te confiei, vai, vai, que eu errei, vai. A rocha, a rocha, a rocha. Bigodinho de Marituba. Vitor do Lava Jato, Iago do Compressão. Obrigado pela presença. É minha. Diego Sanches. Gerente Murilo. Sem, ah, só de boa. Tá reparando a desgraçada aí. Se faz aqui, se paga. Não influencia. Se deixar a senhora, ela faz merda. De uma amiga, de uma amiga. Já agora eu vou ligar pra ela. Da notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Manda zero. DJ Dinho Pressão. E agora? Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um... Daqui a pouco o bagulho de dois de novo. Não faltar seu... Aí tu vai ver o que é bagulho de dois. Essas flores que você mandou. Calma. Não pense que vão fazer... Já acaba, churrasco? Acaba, Chico. Lágrimas que derramei por você. Flores não sabem usar. Flores não sabem usar. Play. Bass. Flores não vão. Agora, Homem-Aranha. Ele que é o esposo da Chaelma. Cadê a desgraçada? Foi no banheiro, né? Seus erros a me amar. Manda 007. Essa aqui, meu Deus do céu. Dinho. Já! Onde nós perdeu mais tempo na vida. Onde nós deixou o primeiro. Essa aqui foi pra mim mesmo. Quero tradição é assim. Esse amor que já não pede mais nada. É desse jeito. E se apega à razão pra não ter fim. Não se acende o olhar. A cada gesto seu. Essa música aqui fala da mulher que não gosta de ficar só com o cara, não. Ela gosta assim, ó. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho. É a bandida. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Segura, segura. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso. Sai do coração, vai, vai. Ser feliz desse jeito. Um, não é só dois, um. Três. Pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Não me peça pra o homem parar. Da grande divindade. Tá aqui comigo, amigo Roniel do Detran. E amigo Hildon, bora Hildon. Morando com você. Eu amo ele e você. Com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou a rocha. Agora eu vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Tinho pressão. Agora vou saber a verdade. Esse DJ. Se é dinheiro ou amor, vou compensar. E aí, e aí? Eu não tenho carro. Dinho. Não tenho teto. Comigo é porque gosta. No meu ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- Estou apaixonada por você. Toma, Dinho! Tem um jeito. Dinho Pressão. Do meu amor. Que é grande, sim. Udi! Surreal. Tudo, enfim. Amigo particular. Que existe em mim. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. Vamos se acalmar, vamos se acalmar aí. E sei por que a festa é toda de vocês. Tudo que eu faço. Isso, isso. Vamos até a ordem aí, vamos até a ordem aí. Que eu estou apaixonado. Vem comigo! Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer é bom demais. É bom demais. Aqui é crocodilo, meu amor. E o corpo? Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Olha o Vitinho sofrendo. Teu corpo nu aniversário do Badu do Maranhão. E aí, Badu? E aí, Dieguinho de PDK? Você é sua ruiva! Eu canto pra você. Vai! Eu vim pra você. Vai. O Festival do Marisco. Acordei. Que festa bonita. Sou só um, com os meus sonhos de amor. Me dei de sonho com você. Sabe quem sabe, vai. A gente... Olha o Chama, apareceu o Chama. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Do 12. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava pra mim. Mudava o rumo dessa história pra um final feliz. Sim. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. São músicas. Pois até mesmo quem... E você não consegue ficar parado. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que não vale a... Direto ao coração. Tá distante. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. Tinho Pressão, um talento nato. Vamos lá, vamos dançar. Sonel Farias. Quem ama, respeita. Quem ama, não mente. Quem ama, não fere. Pois quem ama, sente. O amor de verdade não é passageiro. Olha o drone, olha o drone. Verdade é pro tempo inteiro. Chegou no vídeo da esposa da ele, da Érica. Sim. E tá cantando, ó. Defende, ó. Sempre ó. Dá carinho. Ó. Quem ama, apoia, divide e ajuda. Quem ama. E aí, churrasco? Por seu amor lutar. E vai a lutar. Eu vou, perguntam por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Cuidado, engraçado, que é para a festa. Quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo voltar como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. O Cidre Preto resistiu e subiu de mal. Amor, é muita pressão na mente dele, amor, mano. É... Então vamos lá. É muito boa. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Se eu pudesse, acho que daria as estrelas no céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. Peixinho aqui, me fura! Quem é esse engraçado aí? Ah, é tu, engraçado, hein? Tu é o peixinho, né? Agora vai! Equipe fura! O nosso amigo Alibe da montagem! É esse outro engraçado aí! Tá na fronteira! Tá do animal! O animal! Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Olha, Dito Pirata, Dona Érica, o Tico, Adriele, todo mundo. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. Minha vida é pensar em você. E o quê? O tempo é curto. pra gente esquecer. Rapaz, esse título pirata tá demais. Da nossa paixão, a brasa mais forte. Olha, hoje tem Porto São José, né? Muito bem lembrado. Corações. Vamos todo mundo lá, é no setor dele. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumenta o meu desejo. E o quê? De estar com você. E o amor? Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, cheguei, vou beijar tua boca. Numa ansiedade louca, minha produção, bora ver. Ser feliz, vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Bora ver, bora ver. Apaga a luz, teus olhos me iluminam. Tuas mãos me atam. Tá ensaiado, né? Logo me alucinam. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Olha o Belisca fazendo caqueado, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Você me deixou, Dinho. Quando eu mais precisava de você me abandonou. Dinho, pressão. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. Dinho, pressão. Dinho, pressão. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando. O balhar dos irmãos do pescado e vigia. Adiantava tudo, me lembrava você. E aí, ó. Meu coração triste, carente na solidão. Ferido, machucado, sem um. Você matou meu coração. Agora você chora implorando meu perdão. Mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. Joga o dedo pra cima, joga o dedo pra cima. Joga, joga, joga. Quero mais, você matou. Vem, vem. Meu coração. Vem, vem, vem. Você matou. E agora ele ressuscitou. Você matou meu coração. Você matou. E agora ele ressuscitou. Dinho! Essa aqui é a galera de Belém, dá valor. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O também é lindo. O playboy também é da menina aqui comigo. Existir. E aí? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Vem! Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. É ao vivo! Não vale a pena. essa aqui vai da minha equipe de montagem, dos nossos carregadores. Sem eles, nada disso aqui é possível. Essa menina que está ao lado, não para de olhar pra mim. Ela o quê? Ela está me filmando. Eu acho que ela está... Tinha pressão. Tinha pressão. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como o meu. Ela com certeza vai se ligar. Seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas aqui lambada. E aí? A galera de Belém vai cantar essa aqui. Vamos lá, vamos ver. De Belém, canta, canta. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Você! Sou carregador, brilhante. É muito bom. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Toma! Essa aqui, eu sou lembro do meu moninho. Rapaz, cama de faz falta aqui, ó. Se ele tivesse aqui, ele ia cantar essa aqui ao vivo. Pra galera de São Caetano de Velas. Vamos lá, vamos lá! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E o quê? E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. E os caçadores gostam, ó. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de troncamento. Uma passarela da e aí é gelo, desgraçado. 16, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera! Libera, libera pra mim. Tinho. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, África, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Toma caqueado, toma do gingado. Toma do caqueado, toma, toma do gingado. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Chegar em casa, dá um grito aí. Só quem vai amanhecer com um crocodilo aí, joga a mão pra cima. É muito caqueado, moleque. Vamos tirar o chapéu. Um, dois, três, já. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecá. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Me apertava e dizia que adorava jerecá. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora a fim de jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. Agora, bora, agora, vai, vai, vai. Agora, vai. E vai, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. é seu drone. E aí, dona Erika? É sucesso, tem que tocar. Vai! Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito com você. E aí, Chaguinho do Taxi? Sei que da forma que ganho dinheiro, não. Ele tá na fronteira mais uma vez. Tô vivo para ti. Ele e a sua primeira dama Adriele. É o que pense, não que eu sinto. Um abraço pra você, Dieguinho. Pedro, por favor, não põe em risco, não. O Dieguinho é só ruiva. Representando a PDK. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Mas o que eu sinto é legal, não importa. Equipe 51 de Boa Vista. Mas eu também. Também tá na área. Que eu quero, é no bem eu aí, ó. O que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é ser tu. Então com beijos cala-me uma liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Letra. Você se foi e não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou família Baguari na minha vida. E aí, sem fim, como eu sofri sem ter você aqui. E aí, mais humilde. Agora estou bem, eu superei. Virei a Lobo, gente, Leudan. Leque, Cristiano, Edinho, Boa Xuxa. Esqueci. Vai! Diego do Compressão, vídeo do Lava Jato. Bigodinho de Marituba. Nick de Showman, já é a da família Pressão. E a Uberânia. Iluminação! Agora! Hoje eu sei, amo demais. Encontrei meu anjo bom. O Lucão, essa primeira dama. Liane Miranda. O Leoninho também do 40 do Coqueiro. Amigo Marlon, tamo junto. Senti por ti, foi apenas uma ilusão. Pensar em você me faz muito mal. Banda AR-15. Banda AR-15. Disparando sucesso. Toma, toma, toma, toma, toma no caquinhado. Toma, toma no gingado. Bora no caquinhado, bora, bora no gingado. Som, som, três, dois, um, agora! Sei que você vai. É o 20º Festival do Marisco. E o animal chegou e fez bonito. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Olha o Tico. Ele é a primeira dama aí. Adriele Moraes. Guerreirão de emoção. É o som. O Tico demora a vir, mas quando ele vem. É na fronteira, pai. Quando eu escutar, guerreirão. É no 12. Guerreirão. Hoje tem Porto São José. É o som, meu amor. A saudade só minha quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. DJ Dinho Pressão, o 12. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. O animal em São Caetano de Velas. E hoje, domingo, todo mundo convidado pra curtir hoje a Domingueira do Porto São José, Crocodilo e Mauro Som, todo mundo convidado até 5 da manhã, é o Porto Apaixonado! Sim. Patrick. Chegou agora. Trabalhou muito hoje, né, moleque? Tá no CD ao vivo já, pai. Vamos lá. Dinho. Between the satin bowls and the bells, prehistoric garbage truck and the state of the world. Echo to Martin Spencer, they all doing a monster mash. Most of the seconds, most of the world, I'm only taking calls. E a gente pode avisar que hoje, domingo, a festa continua com Nova Dimensão aqui. Tem um bingo de R$3.000 pra galera aí. É o Nova Dimensão hoje, domingo. É o 20º Festival do Marisco, aqui em São Caetano de Velas. É tradição, papai. Hoje tem Nova Dimensão. É o Peneirura, é isso? Vamos pra cima! Hoje tem mais! É o Nova Dimensão pra galera aí! E o animal vai detonando! Rosiane, o Luiz Paulo, galera de São Caetano hoje, obrigado, valeu, um abraço do Dinho. Eu te vou curtir com pressão. Ela é minha princesinha, princesinha, senhor. Dinho Pressão, princesinha, dona do meu coração. Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Eu sou sua princesa, dona do seu coração. Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meu fim. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Aqui. Do carrossel, do Porto de Maré. É isso aí. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. E o meu amor? O meu amor não quer. Aqui é crocodilo, meu amor. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar. Rapaziada de vigia, verdadeiro amor. Marcando presença, obrigado. Sempre um carinho. Mas eu te digo, tamo junto. Que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra. Sempre com o animal pinto em vigia, sucesso total. Que tem que ser você. Vou te encontrar no super transação. Pra gente se amar ao som do campeão. Onde DJ Hildon e DJ Denilson, na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Boa, Cheguinho, CD! Jola, Jola! Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. depois quem sabe um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Adele, minha vida não faz. E aí, Ilse Garcia. Sem você, como. Uma é a primeira dama do Thiaguinho. E, te peço a... e outra é do Arley. É. Exatamente. É isso mesmo, irmão. Isto. Será? Mas é lógico. E aí? Pare um pouco. Onde estamos? Estou implorando. Não jogue. Lá vem o Chico do... Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Já é uma endoidando tudo, ó. Relembrando, bora, Melanha! Foi por você. Seguinte play. Eu me apaixonei. Bass. Perdidamente enlouquecida. Silva, o nosso amigo Orelha também. Não consigo me controlar. Ele tá mil grau. Quando te... de Fortaleza com a gente, valeu. Amigo Luiz Paulo, DJ Breno, todo mundo. Os teus carinhos. Tinho pressão. Eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca. E a Ramire é tua, e a Itaz. Para a Ramire, um abraço do Ginho. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Bora, meu animal sumido! Chegou aqui e falou: eu vou subir do animal agora! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe! Mostra como é que faz! Mostra, mostra, mostra, mostra! Acelera tudo, garoto! Já! Tem que subir aí, pô! Sobe, sobe! Sobe nessa porra aí. Sobe. Joga a mão pra frente, a mão pra frente. As duas mãos pra frente. Isso. Segura o guidão da moto, segura o guidão da moto, segura o guidão. E agora... acelera! Puxar o seu cabelo, te dá bastante na boca. chama, toma esse tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma. Empina a bundinha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O bagulho ficou doido. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É chave aqui namora, é chave aqui namora. Esse aqui tá solteiro, joga a mão pra cima. Joga, joga, joga. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É chave aqui namora, é chave aqui namora. É chave aqui namora, é chave aqui namora. Eu tô de praia, tô curtindo, dia noite gostosa. É chave aqui namora, é chave aqui namora. É chave aqui namina, mina, mina, mina, namora. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar de tarde. Quem é cru? Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Vem embora, vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piro. Só quem quer mais pólvora. Mais pólvora. Bora ver quem faz mais chateado agora. Quem nem quer fazer uma saqueada agora, bora ver. Meus humildes, família Pressão, Ganda Pedreira aí, Panelinha, PDK, todo mundo, bora ver quem faz saqueado. Um, dois, três e pesada a seada. Já! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem, entra assim, sai molhado, entra assim, talalala, entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem, entra assim, sai molhado, entra assim, talalala. Querida, cheguei, crocodilo, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme. Bora, Johnny! Treme, treme. Eu sento em minha capa. Churrasco ali, altas horas. Amigo, vai também da pizzaria Bob. Dirigia. DJ Lohan que tá tocando. É bandido pra caralho, é bandido pra caralho, é bandido pra caralho, é bandido pra caralho, é bandido pra caralho, é bandido pra caralho. Ela quer dar pra bandido, é bandido pra caralho. Ela quer dar pra bandido, é bandido pra caralho. Ela quer dar pra bandido, é bandido pra caralho. Ela quer dar pra bandido, mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostar. Ela quer o seu gostar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. DJ Lohan que tá tocando. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Equipe 51 de Boa Vista. E cocaína bolado naquele clima. Portanto, o seu AK. Bora ver. Falou pra mim que tava na vida bandida. E tá no crime.